muitas vozes se levantam contra mim, com palavras duras ferem meu coração. Toda noite em muitas lágrimas minha alma se desfaz. Querem me abater, tirar a minha paz. Tantas dores já não há mais força em mim. Os meus adversários querem me devorar. São momentos de perturbações, dias tão difíceis, aflições. Dizem que o Senhor a mim não livrará. Tantas dores já não há mais força em mim. Senhor, és refúgio e abrigo.